sen huncu Kuleyonj un dé Missin sous ton gigoche Ton gigoche Asima Jimmy Sade Magrinho de raça, cria de quebrada, ninguém me ameaça. Hoje tá verde onde era prensado. Eu não tinha rede quando o palco era o banquinho da praça. Ervas fortes, anestesia o meu lamento. Tipo um culto mesmo, vida profana, vício sagrado. Se fosse por grana, já tinha aposentado há muito tempo. Eu não paro, sou trovão e raio. Mais disposição e trabalho, vários mandados perseguindo. Quanto mais iluminado eu fico, mais escuridão atraiu. Sempre o cachê marcado da noite, me agradeçam. Eu trouxe as mina pra noite, fora da caixa, uma Blue Note. Hatch, rei do boom bap ao trap, o único gold. Bobo da corte, sente o pique, esses são no máximo príncipe. Eu sou o king, vários tolo, verme que se fudeu. Lifestyle de todos esses trap era eu em 2015. Eu me imponho sem rugir, com leões andei. Me sinto tão gigante acima de mim, só de me ponho sem rugir, com leões. Só Deus.